Podcast XTP. Discutimos videojogos. Olá a todos, eu sou o João Oliveira, o MSPT. Hoje tenho comigo o Crível. Olá a todos. O Techload. Jomo. E o Scorpion. Boas, pessoal. Antes de mais, queria começar por pedir desculpa a todos pelo atraso deste podcast, mas infelizmente tivemos alguns problemas devido a termos algumas pessoas na promoção da Xbox 360 e depois também tivemos um grande azar de não ter conseguido gravar o podcast por causa de um erro do computador e, enfim, complicou-se tudo. Parte modulada. Mesmo assim, vamos continuar dos temas que têm merecido o destaque nas últimas semanas. Crível, organizaste o torneio de FIFA no contexto do Festival 2008. Como é que achas que correu? Epá, correu lindamente. Não estava à espera de tantas participações. Tivemos no total 63. E a ideia que eu tive é incluir um vencedor fair play foi mesmo para tentar ver a organização e o pessoal levar aquilo como uns jogos amigáveis, não pensarem nos prémios. É claro que sempre quando também eram bons, não é? Sim, sim, mas os prémios, era para tentar fugir aos prémios para não ver aquela coisa, epá, perdi, pronto, já não vou ganhar o prémio, e depois já há sempre aquele momento que o pessoal passa-se de si e depois começa a chamar nomes, ou aquele vá lá, mal perder. Pois, e então o fair play era mesmo mais para tentar, epá, pronto, ganhaste, parabéns, epá, força e tal, vê lá se me dás 10 valores e tal, que é para ver se eu ganho um prémio de fair play. E pronto, temos só um caso ou dois menos pronto. Conseguidos, não é? Mas isso acontece. Exatamente, exato. É como assim, é com alguns não se preocupam com essas coisas. Pois, e também depois a gente tenta agradar a todos, mas sempre há um ou outro que cá, gosta de ver de outra maneira e. Mas o que interessa é que correu tudo bem e todos adoraram, foi bem conseguido o torneio para o evento do Xtival. Agora é esperar por novos torneios que vão ser realizados no xboxinportugal.com. Exatamente, temos aí muitas coisas planeadas, não é? Exatamente. Esta última semana que passou, a Activision também anunciou o novo Call of Duty para o próximo ano, Call of Duty Modern Warfare 2. Scorpion, sei que gostaste bastante do primeiro Call of Duty Modern Warfare. O que é que estás à espera que melhore no novo? Pá, sinceramente, não sei muito bem. Talvez a incorporação de novas armas, porque a jogabilidade, se manter assim, fica excelente. Porque acho que não devem mexer na aí nesse ponto que foi o que marcou este último jogo. E talvez a incorporação assim de umas personagens femininas para o multiplayer talvez seja uma boa ideia. Para não parecer a festa da mangueira sempre. Pois. É chato. É claro. Não sei, acho que neste Modern Warfare no novo. Acho que já nem é preciso dizer para incluírem o co-op, visto que já está neste novo COD. Mas se calhar pôr os mapas um pouco maiores em relação a estes de Modern Warfare 1. E acho que não há assim mais nada. Se calhar, sim, era engraçado, portanto, termos a companhia de algumas personagens do sexo feminino, visto que já temos algumas jogadoras, cada vez começam a aparecer mais jogadoras no... Até tiveram direito a um podcast especial, não é? Sim. Amor. Incrível, do que jogaste do Call of Duty 5, não é? Só pudeste jogar a beta até agora. Acreditas que Infinity Ward vai pegar em algum do trabalho que está a ser feito, que foi feito agora para o World at War e vai utilizar no Modern Warfare 2? Claro que sim. Espero que peguem na co-op, não é? Para a campanha, para jogarmos com os nossos amigos, nem que seja com mais um parceiro, ou até mesmo 4, vai ser muito divertido, já que no Call of Duty 5 já o é, apesar de ainda não ter experimentado, mas os comentários de todos, dá para ver que está mesmo muito bom a campanha como parceiro. E outros podem pegar mais, talvez no lança-chamas, que também está muito divertido. De resto, eu acho que está. Já não, o Call of Duty. Cheirar o cheiro de um inimigo corredinho. Um churrasco. É sempre agradável, não é? Yeah. Não, mas o Call of Duty 4 foi excelente. Acho que não faltava nada, a não ser a campanha com parceiro. Por isso, eu acho que já se implantarem no Call of Duty 4-2 com a campanha co-op, já fica excelente já o jogo, com uma nova história. E o que achas de um modo do género de Horde do Gears of War 2? É que eu acho que tenho a sensação que daqui para a frente vai ser um modo que quase todos os jogos vão passar a incluir, todos os jogos deste género. Sim, acredito que sim, porque está a ter muito sucesso no Gears of War 2 e seria uma boa aposta. É o meu modo preferido. E mesmo até no code de World at War, que é o que saiu agora, já possui algo do género, aquela Casa dos Zombies. Exatamente. É basicamente a mesma coisa. Exato. Eu já ouvi falar e, sinceramente, tem a arte de ser algo bastante engraçado / assustador. Eu acho que é um bocadinho de paraquedas aquilo dos zombies, mas acho que o que interessa é o género de jogabilidade tipo Horde mesmo. Eu por acaso tenho curiosidade em jogar esse modo que tem novo agora no Call of Duty. Bem, proponho que avancemos agora para o tema de maior destaque neste podcast, que é a aposta crescente da 360 em Portugal. Isso tem-se notado numa série de campanhas publicitárias, sobretudo a nível de centros comerciais e agora vai também haver uma reportagem na televisão. Tecloud, tens estado no Colombo, Glorioso também, mas o Glorioso não pode estar aqui connosco. O que é que, dentro daquilo que tens experienciado, que estás maioritariamente ligado ao LIPS, não é? Uhum. Como é que achas que as pessoas estão a reagir a esse jogo? Bem, a princípio as pessoas respondem com muita timidez. Ai, não sei cantar, ai, tenho vergonha. Ou então simplesmente, se forem crianças, agarram-se aos pais e escondem a cara como quem diz: eu não quero nada contigo. Conclusão, nós começámos a adotar uma nova tática, que é, portanto, põem-me a cantar, pobres almas, me ouvem, e então vou a dizer... Tu é que cantas? Eu é que canto. E assim há mais pessoas a experimentar? E assim há mais pessoas a experimentar. Não me perguntem como, mas isto acontece. Pois. E então, portanto, eu estou a cantar, por exemplo, a Duffy, ou assim, algo do género, e depois, quero cantar, e a pessoa, pronto, sempre, ou então estou a cantar e meto-lhe assim o microfone à frente, surda, para cantar só o refrão e depois agarro o microfone e continuo a cantar todos contentes. Ou então simplesmente canto e a pessoa vê aquilo, começa a se interessar e vai lá. Porque se nós deixarmos lá aquilo paradinho, o pessoal ronda todas as Xbox, o Gears, o Feo, o Banjo e por aí, e o Lips está ali paradinho como se nada fosse. Scorpion, tu que também tens o jogo em casa, o que é que podes dizer sobre a experiência que tem sido cantar com a família, com os amigos, etc? Epá, eu cantar não canto. Eu dou à minha família para cantar e eles é que têm explorado o jogo todo e desbloqueado as conquistas. Mas pelo que eu tenho visto, tem sido uma experiência muito boa, muito positiva, até porque tenho tido pouco tempo para ir à Xbox, porque ele está sempre ocupado o dia todo a cantar. É bastante terrível. E tem sido aquilo. O pessoal gosta aqui de casa, gosta bastante de utilizar o modo do freestyle, de pôr as músicas do próprio MP3. E acho que é um modo a explorar mais. Queres explicar como é que isso funciona? Só para as pessoas que têm dúvidas. Para o modo é, tens um leitor de MP3, conectas com o USB ou USB da consola, o USB do teu MP3 ou USB da consola, e basta ires procurar a música que tens no MP3, é compatível com quase todos, se não todos, os MP3. Tu selecionas a música, gravas e é pôr a tocar. E cantas. Claro que não vai ter... as letras, o refrão e aquilo o karaoke, não é? Mas aquilo depois, acho que a pontuação é dada, o Tec depois pode confirmar, a pontuação é dada pelo nível de sons iguais que tu fazes com a música. É, portanto, acaba por portanto, acaba por ser um karaoke na mesma, mas sem a letra. Sim, só é essa a única diferença. Coisa, simplesmente não conta com a letra. Mas podemos dar, se calhar, boas notícias, que os senhores que criaram o Lips estão a fazer todos os esforços para daqui a uns meses lançarem um update que vai contar já com as letras. Ainda não se sabe bem como, mas eles estão a fazer todos os esforços para incluir esse update que vai trazer ainda mais este belo add-on ao jogo. Seria espetacular. E, Tech, eu falaste há pouco de outros jogos que se podem experimentar no stand da 360. Quais é que têm sido os mais visitados? Bem, se há coisa que nós ali não temos falta, é de gente a jogar. Todo o santo jogo corre, inclusive já mudámos alguns jogos, mas não há aquele jogo que tenha mais pessoas ou aquele que tenha menos pessoas, à exceção do Lips, que é mais por alguma timidez. Todos os jogos toda a gente gosta muito deles. O Fable 2, o Gears of War, que é aquele jogo que consegue atrair mais a nível de vista e depois também pelo nível de jogabilidade, mas atrai logo pelo seu fotorrealismo. Pessoal, já tivemos lá pessoal que chega lá e diz: pá, qual é este jogo? Diga-me lá qual é que é este jogo. É o Gears of War. Pá, arranja-me um banquinho que eu fico aqui a noite toda a jogar. Isto são coisas que tanto se passam. Depois temos para os mais pequenos o Banjo, que é o santo graal dos jogos dos pequeninos. Eles adoram aqueles bonecos cheios de cores e todos animados. O Hulk, que pronto, não é se calhar dos melhores jogos que anda por aí, mas tendo em conta que os mais pequenos também gostam, também atrai muita gente. Depois também temos o Forza, que tem excelentes gráficos. O Halo, que é fundamental. E aquele a imagem jogo, marca, não é? Sim, e aquele jogo que não poderia faltar, um PES 2009, para o pessoal fazer assim uma partidinha mano a mano, para ver quem joga melhor. Incrível. Este género de campanhas publicitárias que a Microsoft Portugal tem vindo a desenvolver, já tivemos a oportunidade de ver isso no My Game Zone, no Clash, e agora com esta série de divulgação pelas lojas. Achas que é uma boa maneira de cativar novos jogadores a comprar uma de 360? Claro que sim. A publicidade é tudo. Então, publicidade e poderes experimentar, não há melhor que... Aí eu, na minha opinião, como comprador, quando vou comprar alguma coisa, gosto sempre de experimentar e mexer e ver como funciona. E o facto da Microsoft a apostar nesta forma de publicidade, na minha opinião, é melhor do que ver só na televisão. Na televisão tu estás a receber uma publicidade enganosa às vezes e depois quando tu compras tu vais experimentar e pode não ser aquilo que estavas à espera. Assim, tu nesses eventos chegas lá, experimentas, é claro que podes não experimentar um jogo ou outro que se calhar gostavas de experimentar, mas sempre podes ter a experiência de ver como é a funcionalidade do próprio comando da Xbox 360. Provavelmente a dashboard, especialmente a nova dashboard, e claro, os jogos como novas atrações agora que este Xbox 360 tem, como Lips e o Iron the Movies, por exemplo, também, que tem um grande jogo para a família. Acho que sim, acho que é uma boa aposta que a Microsoft está a fazer. Aproveito para anunciar que não é só aí no continente que vocês têm esses eventos. Nós cá, apesar de termos nas San Juaninho os torneios que eu tenho vindo a realizar, também temos agora esse fim de semana que passou em São Miguel, que já não me recordo o nome, que é por causa do campeonato mundial dos melhores jogadores SG, ok, obrigado, mestre. E aproveito para anunciar que sábado agora vamos ter o XT Party, agora sábado, dia 13, das 10 às 19h, no Centro Comunitário da Terra-Chã, onde agradeço o espaço à Junta de Freguesia da Terra-Chã e todos os apoios que vamos receber da Microsoft. Consegui também falar com a Sorilhas, que é uma loja de informática, onde vão disponibilizarem-se para imprimir os panfletos para se distribuir pela ilha, para vermos se vamos ter a casa cheia, e fazendo publicidade também a quem não aparecer, sempre que vir o nosso póster, o nosso cartaz publicitário, sempre vão ver lá Xbox 360, e sempre é uma boa maneira de dar a conhecer o nome a quem não conhece. e sempre podem, epá, será isso, e depois podem pesquisar e quem sabe se chegam com a pesquisa ao nosso site, quem sabe. Mas acho que é muito difícil descobrir o que é, quer dizer, o posto é que diz convívio e diversão, Xbox 360 e prémio. A malta gosta assim, logo, a parte diz prémio. Pois, aí é... Já, ainda por cima, açorianos... Se estiverem interessados sobre o evento, basta verem a notícia que temos no site. Scorpion, concordas com o Crível quando ele afirma que a publicidade na televisão não é fundamental? Não, neste caso não vou concordar com o Crível. Não concordo contigo, estás a ouvir? Porque a publicidade na televisão acho que libertaria, como faz no estrangeiro, muitas mentes ainda bloqueadas por outras marcas. E traria muitas pessoas aqui para a Xbox 360. Tens alguma coisa a acrescentar? Eu também não concordo com o Crível. A publicidade na televisão e os outdoors espalhados pela cidade e nas aldeias e por aí fazem falta, porque é como um trabalho de casa. Eu tenho, como sabem, já falámos um pouco de eu estar a promover a Xbox no Clube com o Glorioso, e muita gente me chega lá e... Mas a Xbox 360 já está à venda há 2 anos. Ficam assim todos um pouco... Mas isto existe? Há pessoas que não têm a noção do que é Xbox 360, que é da Microsoft. Há gente que fica espantada quando sabem que é da Microsoft. É há 3 anos. Pronto. Está à venda há 3 anos. Peço desculpa pelo erro. Pronto, acontece. Mas pronto, há pessoas que ainda não têm essa noção que a Xbox já está cá, porque só conhecem as nossas concorrentes por tanta publicidade que aparece na televisão, nas revistas, né? E por aí, em todo lado. Incrível, querias dizer mais alguma coisa? Então, aconselho a Microsoft a apostar, se calhar, em oferecer prémios aos programas que dá na televisão. E se calhar não só oferecer prémios, mas aparecer na televisão sem serem em anúncios. Por exemplo, eu lembro-me quando dava o Anjo Selvagem, o miúdo comprou uma Xbox. Epá, reparem que este rapaz é de alguma idade. Isto é cultura. O Anjo Selvagem, uma série, vá lá, de 1900 antigamente, ou então não. Exato. Eu acho que esse género de... Isso alerta as pessoas para que de facto exista a consola e que é uma alternativa a todas as outras mais conhecidas. Exato. Então, esta semana ficamos por aqui. Para a semana, esperamos voltar. Esperamos que não tenham que ficar à espera do podcast tanto tempo como da última vez. E até à próxima. Comentem. Não se esqueçam de continuar a participar nos nossos passatempos, que nos têm dado um trabalho desgraçado. Mas é sempre divertido. E até à próxima. Boas a todos e até para a semana. Hasta la vista. Acabou bastante. Já agora um abraço. Olha, adeus. Mais um.